A partir de agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. A apresentação, Márcio Eduardo e Olga Miranda. No ar, a partir de agora, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevista com a participação do ouvinte. O programa Espiritismo em Foco, uma produção da Rádio Nova Fraternidade, já tem praticamente um ano no ar esse programa. Conta com a produção de Márcio Eduardo, como apresentadores, e Olga Miranda, a participação do Divanildo Pedro também na mesa de debate, Ana Cristina e Rita Farias. E hoje o nosso convidado é o nosso amigo Leones, do Centro Espírita William Crux, o qual eu faço parte há quase 20 anos. O nosso tema hoje, felicidade, caminhos e desafios. Está aí, mais um tema no Espiritismo em Foco, hoje com muitas perguntas, Leone. Muitas perguntas mesmo, hoje de vários estados. Nós estamos aqui e ainda está continuando chegando as perguntas também de outros países também, através da nossa rede social. Boa tarde, Leones. Boa tarde, querido companheiro Márcio, boa tarde aos demais companheiros aqui presentes, em especial ao ouvinte da Nova Fraternidade, que nos dão a honra de estarem em sintonia conosco neste momento. Pois é, Divanildo, mais um programa nosso agora, hoje terça-feira, Espiritismo em Foco, com um tema palpitante: felicidade, caminhos e desafios. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Leones. E boa tarde ao web, os ouvintes, né, da Rádio Nova Fraternidade. Estamos felizes de estar novamente, né, participando desse programa e dessa rádio que veio trazer essa nova dinâmica, com essa nova ferramenta de divulgação da doutrina dos Espíritos, irradiando para o mundo. Nós queremos dar também o nosso boa tarde, nosso abraço especial à Ana Cristina, nossa companheira, que está aqui nos estúdios hoje, nos abrilhantando, e o nosso companheiro Diácono Marcos, né, o irmão do Márcio, que fazem parte da programação dessa rádio e desse programa em especial. Mas também gostaríamos de abraçar, de um modo especial, o nosso querido Nilton Mesquita, que hoje fica um pouco mais experiente. Nós gostamos de dizer que quando nós fazemos o aniversário, ficamos mais experientes. Então, o Nilton, que é o esposo da Sabrina, Raquel, e o pai da Raquelita, né, receba esse abraço especial nosso, e também a mamãe da Sabrina, né, a Estela Rosa, a quem nós temos um carinho especial. Receba um beijo grande no coração. Leones, comentário de 20 minutos sobre felicidade, caminhos e desafios. Como alcançar a felicidade? É com você, Leones. Pois é, Márcio. Esse é um tema palpitante e desafiador, uma vez que a felicidade é a razão principal da nossa existência, do nosso labor diário, não é? Consciente ou inconscientemente, tudo o que fazemos, buscamos realizar com o propósito de alcançarmos a felicidade. Tanto no campo da profissão, no campo do lazer, no campo do ideal religioso. Enfim, o que nós realizamos tem como última essência, como objetivo final, a busca dessa felicidade, já que nós somos filhos, igualmente todos nós, filhos do mesmo Criador, e criados com o propósito de um dia sermos felizes, de gozarmos dessas luzes, desse bem-estar, dessa felicidade prometida pelo Pai, já que Ele não os criaria a não ser com esse propósito, na qualidade de um pai amoroso, bondoso, né? E é reforçado, essa promessa é reforçado pelo seu filho maior, Jesus Cristo. Então, desde os primórdios da humanidade que o homem busca esse objetivo, quase sempre de forma errônea, buscando em fatores, em circunstâncias exteriores a si próprio, né? Buscando fora de si, digamos assim, esse objetivo, e quase sempre não o encontramos, já que a felicidade está dentro de nós. Quando nós não a buscamos dentro de nós, as consequências não são satisfatórias. Existiu em todas as épocas aqueles que vieram dar a sua contribuição, e nesse sentido, procurando de uma maneira ou de outra conceituar, definir ou traçar caminhos para se alcançar esse objetivo maior. Desde filósofos, desde pensadores, todos eles buscando uma conceituação própria, mas só em Jesus, só com Jesus, através dos seus ensinamentos deixados no Evangelho e, sobretudo, na sua vivência, só na vivência desses ensinamentos do Evangelho é que nós encontramos realmente o caminho de chegarmos à felicidade real. E o Espiritismo vem dar uma contribuição muito grande nesse sentido, interpretando e traduzindo para nós esses ensinamentos do Mestre amado. Eu costumo dizer que o Espiritismo veio nos alfabetizar espiritualmente, já que a interpretação do Evangelho à luz do Espiritismo realmente lança muita luz, esclareiam as ideias, abre novos caminhos e novas perspectivas para todos nós. Assim como Jesus foi o primeiro homem a chamar Deus de Pai, também foi Jesus o primeiro a incluir o amor, a vivência do amor, como um meio, como um roteiro de se chegar à felicidade relativa, já que a felicidade plena não é deste mundo, conforme nos esclarece Kardec. Mas, dentro dessa possibilidade de atingirmos essa felicidade relativa, que com certeza é um lampejo da grande felicidade prometida a nós através dos evangelhos, essa felicidade pode ser alcançada quando nós caminhamos por determinados trajetos. E só através da vivência desses ensinamentos do Mestre, clareados pela doutrina espírita, que é a continuação da ação do Mestre em nosso favor, nós podemos conseguir realizar esse objetivo tão almejado por todos nós. Então, só na vivência do amor, só no serviço ao próximo, só na busca da paz de consciência, realizando o melhor, dando o melhor de nós em tudo que nós fazemos, cumprindo corretamente os nossos deveres, é que nós podemos alcançar uma felicidade mais duradoura e mais profunda. Não confundirmos realidades com felicidade, com prazer, com satisfações momentâneas, com com sensações. São sentimentos diferentes. A felicidade é algo mais, mais profundo e mais duradouro. Podemos encontrar alegria, podemos encontrar o prazer em diversas condutas nossas, em diversos comportamentos, tanto no campo da arte, da intelectualidade, no campo das ações menos até, digamos, nobres, como o sexo e outros caminhos que possamos percorrer. Mas tudo isso tem uma duração muito curta e que não sublima, que não leva a essa sublimidade e a essa alegria tão profunda que a vivência do amor pode nos proporcionar. Lembramos a ação de tantos benfeitores maiores que vieram trazer tanto ensinamentos quanto exemplos de ação, né? Entre outros, nós estamos aqui basicamente falando para uma plateia espírita, mas podemos mencionar o Chico Xavier como um modelo para nós, bem próximo, bem recente no tempo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantos outros que vivenciam essa realidade de uma forma menos pública e mais anônima, seres esses que viviam e vivem de uma forma profunda o verdadeiro amor, renunciando àquilo que seria prazeroso para um ser comum, não é? As emoções, as satisfações que as atividades do homem comum pode oferecer, mas eles abrindo mão desse vivenciar dessas emoções comuns, eles se dedicaram e outros continuam se dedicando à causa maior do bem, à causa maior do amor, não é? E tendo como consequência uma felicidade interior que é intraduzível, que não se pode traduzi-la com palavras e que muito menos pode ser transferido para o outro. Essa tarefa é uma tarefa pessoal e intransferível, requer renúncia, requer labor, requer trabalho, que, em princípio, que aqueles que estão começando essa caminhada poderá representar para eles um peso, digamos assim, uma luta maior, mas com o passar do tempo, essas ações, essa conduta, esse comportamento vai sendo incorporada à sua natureza, ao seu modo de ser, à sua individualidade, não é? E essa pessoa vai sendo auxiliada pelas leis que regem, né? As leis morais que regem o universo. Então, essa consciência é importantíssima. Nós não podemos lembrar, não podemos deixar de lembrar que nada que proporciona o bem, nada que nos favoreça, nada que nos engrandeça, ocorre sem a nossa efetiva participação, sem o nosso efetivo esforço nesse sentido e sem abrir mão de muitas outras coisas que seriam prazerosas, né, mas que teriam um prazer, conforme já mencionamos, de pouca duração, de pouca realização interior. Emmanuel nos lembra que, se nós quisermos observar, avaliar se algo é positivamente construtivo para nós, se algo é engrandecedor para nós, a gente observe se os resultados daquilo serão duradouros ou não. Se for uma coisa de consequências efêmeras, naturalmente que também não são tão importantes para o nosso crescimento e para o nosso bem-estar íntimo, a nossa felicidade. Então, os ensinamentos cristãos são os mais eficazes na busca da felicidade, dessa felicidade nesse sentido mais amplo da vida, a qual, como dissemos, não podemos conferir com prazer, com emoções momentâneas e passageiras. A doutrina espírita vem trazer para nós uma contribuição maravilhosa. Particularmente, os livros que vieram subsequentemente, que são os livros suplementares da doutrina, lembrando que a doutrina ela é dinâmica por si, a doutrina não parou com a codificação de Kardec. Em Kardec nós encontramos a base, encontramos os alicerces, os princípios, mas sendo a doutrina dinâmica e evolutiva, outras revelações chegarão até nós, como tem chegado através de tantos benfeitores nossos, em particular as obras psicografadas, entre outros, pelo Chico, que a gente não se cansa de mencionar, pelo Divaldo, através de Joana, de Marco Prisco e tantos outros amigos espirituais. Emmanuel, tido como alguns como o quinto evangelista, ele nos traça roteiros maravilhosos, tanto no campo do evangelho em si, na interpretação para nós, quanto no campo da filosofia também. Joana de Ângeles, que ultimamente suas obras têm focado muito o lado psicológico, nos estimulando o autoconhecimento, também tem dado uma contribuição valiosa, além de outros companheiros espirituais que se encontram já em outro nível de compreensão, de entendimento mais profundo da vida, tem tanto colaborado nessa caminhada nossa em busca disso que nós quase sempre buscamos de forma equivocada e errada. Então, o tema é por si muito vasto, muito profundo e muito palpitante, já que esse estado interior, que é a felicidade, esse estado de espírito, é algo que pode nos proporcionar um bem-estar muito grande, em todos os momentos, e nos estimulando a vivência cada vez maior do amor, do relacionamento interpessoal mais profundo, mais saudável, mais sadio, uma relação com a espiritualidade também mais próxima, mais eficaz, E é através desse caminho que nós podemos nos tornar cada dia melhores, mais humanos, vendo no nosso irmão seres iguais a nós, com conquistas de virtudes já realizadas e também com muita coisa a conquistar ainda em termos de crescimento, de virtudes, de coisas que nos elevem, que nos aproximem mais de Deus. É, na medida em que a gente se dispõe a vivenciar os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos tornando criaturas melhores, mais dignas de sermos chamados de seus irmãos, e ao mesmo tempo criaturas mais fraternas, mais humanas, não é? Criaturas até que tenha, digamos assim, a presença, não é? mais requerida. Às vezes a gente sente em algumas pessoas uma certa uma energia que não é uma energia acolhedora, né? Não é uma energia cativante. Em outras pessoas a gente sente, ao se aproximar, a gente se sente querido, afagado, abraçado, mesmo que isso não seja manifestado de forma material. Então isso a gente consegue, não é o fruto de um acaso, mas é o fruto da busca de um estado íntimo, de um estado interior que possibilite isso. E o caminho está no Evangelho. Nós podemos dizer, o Evangelho é muito difícil de ser vivenciado. O Evangelho é uma coisa utópica para a vida atual, para a realidade da sociedade atual, mas realmente ele é isso enquanto a gente pensar dessa maneira, não é? A partir do momento em que a gente entender o Evangelho como algo capaz de ser começado a ser vivenciado, ele vai tomando outra forma, ou melhor, nós é que vamos nos transformando e vamos vendo que é possível vivenciar os ensinamentos de Jesus, ainda que de forma simples, acanhada, né? Começando pelos primeiros degraus, mas é assim que a gente começa. Os degraus de uma escada não se sobe a partir do terceiro ou do quarto degrau, mas a partir dos primeiros degraus, ou melhor, do primeiro degrau, efetivamente. Olga Miranda chegou também aí, na mesa agora de debate. Olga apresenta junto comigo e também junto com o nosso amigo Divanildo Pedro. Boa tarde, Olga. Boa tarde, queridos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Boa tarde, Leone, Divanildo. Temos aqui também Ana Cristina, Márcio, Marcos e todos os nossos participantes aqui da Web Rádio Nova Fraternidade, os amigos ouvintes de outros países, de outras capitais, de outros locais, que estão a nos escutar e nos incentivar constantemente com a sua participação aqui pela rádio, fazendo as perguntas, questionamento. E nós estamos aqui, acabamos de ouvir, né, essas colocações feitas pelo Leone, muito importantes sobre o tema felicidade, como conquistar. E nós sabemos que todo o Evangelho ele parte também do Livro dos Espíritos, né? Que é, ele traz também para nós sobre esse tema felicidades. Na pergunta 920, ele vem diz a pergunta assim: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Qual é a resposta que os Espíritos nos dão? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a felicidade, ela é possível dependendo, né, do nosso esforço, do cumprimento da programação que nos foi determinada no plano espiritual, de conseguirmos nos modificarmos, afastando de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, que são mazelas que fazem com que a gente venha a sofrer. Toda vez que a gente fica desejando o que a gente não pode, o que é de outro, com certeza a gente vai alimentando em nós um sentimento negativo de querer o que não pode e vai sofrendo. E tantas outras coisas, né, que nós poderíamos evitar, esse estado de angústia, de depressão, de sofrimento, quando nós nos conformarmos, quando nós pensarmos na vida futura, nessa conquista diária de, como você falou, um degrau de cada vez da nossa evolução, não ficarmos tão pensativos quando cometemos alguma falha em relação ao outro, né? O relacionamento com o outro é muito difícil, às vezes a gente diz algo que não deve, também nos penalizar, e saber que nós somos espíritos que estamos numa escola a nos desenvolver, a crescer, e que precisamos ter paciência conosco mesmo e com o outro, né? Porque vamos alcançar, com certeza, porque Deus é Pai, Deus nos ama infinitamente e quer que nós sejamos felizes. Agora basta que nós também queiramos isso. Concorda, Leônidas? Exatamente. Oi. Você tocou em aspectos importantes, porque a nossa conduta, ela é de fundamental importância para complementar, para nos tornar felizes. Se alguém vive de uma forma ansiosa em relação à vida, se alguém vive dentro de um padrão de vida, hoje a sociedade está muito consumista, e a mídia exerce uma influência muito grande sobre os hábitos, a cultura e as formas das pessoas procederem. Então, se a gente vive de uma forma consumista, além das nossas possibilidades, né, contraindo débitos, tornando-se escravo dos objetos, das roupas, dos carros novos, dos celulares, computadores novos, essa sede insaciável de consumo, de modernidade, se a gente não alimenta a humildade, se a gente não cultiva valores de simplicidade, então a gente vai se tornando escravo das circunstâncias, de fatores externos a nós, perdendo a nossa independência interior. Porque as nossas emoções, nós devemos ser senhores dela. O grande problema nosso é a falta de equilíbrio sobre as nossas próprias emoções. Quando nós temos a capacidade de discernirmos o certo do errado, o bom do ruim, e a força interior necessária para optar pelo caminho certo, nós vamos nos tornando senhores de si próprio, o que não acontece com muita gente, né? Muitos de nós vivemos fora de si, né? E somos objetos da manipulação da mídia, da sociedade, dos valores que estão aí vigentes e que nem sempre são valores corretos. Eu lembro de uma situação, de um ensinamento do Chico, que ele deixou para nós. Ele disse o seguinte: Jesus nos ensinou no Pai Nosso, ele não nos ensinou a pedirmos várias casas, vários carros, muitos bens, aviões, etc. Ele nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Ele disse, ele disse na oração: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Jesus nos ensinou a pedir o básico para o nosso bem. Então, o Chico metaforicamente, complementa. Então, enquanto nós estamos comendo o pão com manteiga, nós estamos muito bem. A partir do momento em que a gente já começa a exigir um pão com um queijo, com um presunto e tal, então a gente começa a se atrapalhar, né? Porque a gente já começa a focar as nossas, os nossos propósitos, o nosso esforço pessoal em coisas supérfluas. Entendamos que isso daí é uma linguagem figurada que o Chico usou para transmitir esse ensinamento para nós. Obrigada, Leone. Chegou aqui o nosso amigo, né, e participante também, o Alonso, filho da Luz. Gostaria de falar alguma coisa para o nosso ouvinte, Alonso. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade, do programa Espiritismo em Foco. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade bendita de estar aqui, nesse meio tão familiar, tão amigo. Agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia da humanidade. Aos amigos espirituais, coordenadores do trabalho da Web Rádio, desse programa. E vem cá o meu querido Anjo da Guarda, que está sempre me orientando, graças a Deus. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui vendo esse cidadão de bem, chamado Leones, quem eu admiro, uma pessoa que já conheço há algum tempo, né? E ele sabe que eu falo isso de coração pelo que eu conheço, pela pessoa que procura também seguir os ensinamentos de Jesus, cada um tem as suas possibilidades, mas Leone participa do movimento já espírita há muito tempo, uma pessoa centrada, e mostra até pela, sinceramente, pela forma de falar, né? Porque é muito interessante quando a gente busca também, até na manifestação, o equilíbrio, né? O equilíbrio nas palavras, na entonação. Eu estou aprendendo, né? Vou vendo aí as pessoas, convivo aqui com a minha amiga Olga, esposa do meu amigo Carlos, falo, tão assim, né? Está aprendendo. Eu quero mandar um abraço para a Olga, meu amigo Marcos, o web designer, está sempre com a gente aqui, o homem que repaginou o nosso site. Finalmente estamos tendo o prazer de tê-lo aqui, Márcio Eduardo, Ana Cristina, ouvinte do mês mais de uma vez, está sempre aqui conosco, colaborando, e agora produtora do programa, faz parte da produção do programa Espiritismo em Foco, meu amigo Divanito Pedro, meu muito estinho, né? A gentileza em pessoa. Bom, eu quero, esse tema é maravilhoso, né? Esse tema de felicidade. Eu tive a curiosidade, né, de fazer uma pesquisa rápida, umas coisas assim, né? Eu quero ler um pequeno trechozinho, um texto aqui do Leon Denis, sobre felicidade, estratégias para felicidade. Pode ser agora, nesse momento posterior, a Olga e o Márcio quem vai definir. Mas depois, não tem pressa, examine aí que esse problema é muito assim. Antes disso, eu só quero só aproveitar, já que o Leon trouxe algo muito interessante, dessa metafórica manifestação do Chico, que sempre fazia, aproveitava os ensejos à semelhança do Cristo, e trazia ensinamentos. E aí, quando você fala que às vezes a gente fica buscando o supérfluo, quando o próprio Cristo ensinou a buscar o necessário, eu me lembrei do livro dos Espíritos. Porque a gente sabe que a doutrina espírita, ela é o cristianismo redivivo, renascido, esclarecido pelas luzes da doutrina espírita. Então, logicamente que a doutrina espírita não trouxe nenhuma moral nova, né? A doutrina espírita, na verdade, ela trouxe a moral do Cristo novamente para a humanidade com a luz dessa existência interexistencial, melhor dizendo, né? Essa vivência interexistencial que somos nós, que ora estamos aqui, ora estamos no mundo espiritual. Mas voltando ao livro dos Espíritos. Então, Leandro, quando falou isso, eu me lembrei que Allan Kardec pergunta aos Espíritos codificadores se existe, não é? É da questão 920, pouco é por aí, né? O ouvinte tem a curiosidade de pegar o livro lá, dar uma olhadinha com calma e confere. Resumidamente é o seguinte: pergunta se existe uma parcela de felicidade que todos podem alcançar, que independa de qualquer coisa, que seja comum a qualquer um. Aí os Espíritos, naquela síntese maravilhosa, iluminada, diz assim: do ponto de vista material, é aposto necessário. Ou seja, meu amigo e minha amiga ouvinte, se você já está aí, nesse momento, com o aposto necessário, usando a metáfora do Leones, se você já está comendo pãozinho com manteiga, e olha, ter o pão já é muito bom, ter a manteiga já é um certo luxo, não é? Já está no aposto necessário. Quantas pessoas há que saem por aí em busca de outros empregos, que não dá atenção à família, tem mais de um emprego, porque eu quero deixar minha família bem. Olha, deixar a família bem é estar com a família com o que tem, buscar aí sim fazer o bem. Então, aposto necessário do ponto de vista material. E a felicidade do ponto de vista moral? Os Espíritos dizem a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que interessante. Felicidade do ponto de vista material, aposto necessário. Aí ele elimina o supérfluo como um grande estudo. A felicidade do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila, não daquele que não erra, mas daquele que procura acertar. E quando erra, admite o erro, se arrepende, aprende com o erro e muda de atitude, buscando, obviamente, sempre que possível a reparação. E a fé no futuro? É a fé no Pai, desse amado Pai que tudo sabe, que tudo cuida, que cada um tem que fazer a sua parte, mas ele já fez a parte dele há muito tempo. Né? Tudo que há, nós podemos no máximo revelar. Ninguém cria nada novo. A gente revela o que Deus já fez. Seria muita pretensão, como diz o Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias, manda um abraço para ele, deve estar assistindo aí, não sei, Minas Gerais, esse programa que anda em 13 países, imagina Minas Gerais, essa terra maravilhosa. Haroldo Dutra Dias diz em um de seus DVDs, se não estou enganado, O Caminho da Luz, ele diz, é muita pretensão da gente querer ser original, quando Deus já fez tudo. Então, o máximo que nós podemos fazer é revelar, que nós possamos revelar o amor que há em cada um de nós. Um grande abraço para todos. Vamos começar agora, Ivanildo agora vai falar. Nós vemos um conceito de felicidade que diz que a felicidade é a sublimação dos nobres sentimentos. Evidente que essa colocação do livro dos Espíritos, que o Haroldo trouxe, ela nos dá uma síntese maravilhosa. Mas essa sublimação dos nobres sentimentos remete àquela afirmação de Jesus que a felicidade não é desse mundo. Então, nós voltamos ao início dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, quando ela nos fala que nós fomos criados simples, né, sem conhecimento do bem e do mal, e que nós começamos essa viagem com a plenitude, mas também dessa maneira que é necessário esse aprendizado a cada existência e essa reforma, quando regressamos ao mundo espiritual, que temos que fazer uma análise do que fizemos, que deixamos de fazer, até atingirmos a esse estágio, né, em que vamos ser puros espíritos. E aí alcançaremos essa felicidade, porque estaremos livres de todos esses sentimentos ainda deseducados que atrasam o nosso progresso, que impede esse progresso no determinado ponto. Então, a vaidade, o orgulho, a incompreensão com o próximo, são esses elementos que ainda são uma barreira para que essa felicidade atenda a esse ponto de plenitude que é o necessário, que é o almejado. Então, quando nós já atingirmos esse estágio em que pudermos olhar o nosso irmão de frente com amor, abraçá-lo, seja em que condição for, né, e tirá-lo da situação de risco, auxiliá-lo na compreensão daquilo que ele não compreende, e principalmente aprendermos com ele esses ensinamentos para não repetirmos, aí nós poderemos estar sonhando com essa felicidade plena. A Jesus tinha toda a razão, evidentemente, que Jesus não se enganava, mas ele, nessa observação, a felicidade não é desse mundo. Por que também? Porque a gente procura essa felicidade com uma utopia lá fora, através do outro, que o outro nos traga a felicidade, quando ela está dentro, imersa em nós. E nós precisamos apenas descobrir os caminhos que nos remetam a essa felicidade. Apenas eliminando a erva daninha que está cobrindo, que está ao redor dessa felicidade. Vamos começar agora com as perguntas. Agora temos várias perguntas. Por que é tão comum encontrarmos espíritas com depressão quando possuímos conhecimento suficiente para vivermos a felicidade aqui enquanto encarnados? Primeira pergunta. Ser espírita não significa ter alcançado um estágio pleno de sabedoria, de autoequilíbrio, né, de autoconhecimento. Kardec nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o espírita pela sua transformação moral e o esforço em domar as suas más inclinações. Nós espíritas talvez sejamos os seres mais comprometidos com a lei. E talvez até por isso tenhamos sido encaminhados pela espiritualidade para essa seara tão maravilhosa que é o Espiritismo. Então daí a gente encontrar no meio dos espíritas pessoas mais equilibradas, digamos assim, espiritualmente já com um conhecimento e uma vivência mais profunda acerca das verdades, das grandes verdades da vida. Mas o fato é que o Espiritismo oferece para nós essa chave, a chave da felicidade. Nós temos em mãos uma ferramenta maravilhosa para a vida. Olha que a nossa responsabilidade é muito grande, porque está sendo depositado nas nossas mãos um instrumento maravilhoso, uma ferramenta de vida espetacular. Pois é. Normalmente, quando eu, vamos dizer, se soltero no erro e a pessoa me pergunta assim, mas você não é espírita, eu agradeço, né? Porque é o conceito, às vezes, que a pessoa tem de que ser espírita é ser perfeito. E olha, caro ouvinte, não se engane, nós espíritas somos os mais necessitados, que estamos buscando esses caminhos, e graças a Deus essa doutrina ela se torna tão simples de ser entendida que a gente às vezes alcança um ponto maior, não diferentemente de que qualquer outra pessoa possa alcançar. Mas no caso da depressão, no caso da pessoa equivocada, no caso de qualquer erro que a gente venha a cometer, grosseria, não se espantem. Ser espírita não é ser perfeito, ser espírita não é dominar todas as ações. Nós temos a reflexão, né, quando nós, às vezes, nos encontramos numa situação dessa, nós paramos para refletir e, graças a Deus, nós compreendemos essa liberdade que Deus nos dá e que Ele, inclusive no caminho da felicidade, que a gente possa se auto-perdoar, não ficar eternamente preso em um determinado ponto porque cometemos um erro. É compreendermos que somos ainda espíritos em estudo, em andamento, em prosseguimento, para atingir um outro estágio que ainda está mais longe de ser alcançado do que do ponto de partida. Então, não nos enganemos e não achemos que o espírita domina todas as situações. Ele também tem as suas fraquezas, como qualquer outro elemento, como qualquer outro ser humano. Alonso? Bom, falar depois... Está ouvindo aí? Falar depois do Leônidas e do Divanildo não é fácil. Eu vou ver se eu me escalo primeiro. Mas vamos lá. Não, eu não sou da área médica, não sou da área de saúde, mas a gente tem uma pequena noção do que é depressão, não é? Então, uma das noções que nós temos da depressão é a não adaptação nossa a uma situação em que vivemos, não é? E aí, obviamente, o ser humano, o ser biológico, social, psíquico, espiritual, que é o ser humano, essas várias dimensões, ele tem o que se chama de homeostasia, que é a harmonia interior. Então, quando de situações diversas, exteriores e interiores, se perde essa homeostasia, essa harmonia interior, uma das situações em que essa pessoa se mete é a depressão. Por quê? Porque é uma exigência de que a situação não seja aquela que está se vivenciando. E é uma exigência que nós sabemos que ainda é, quem é espírita e lê do que não sabe disso, não é fruto do orgulho de achar que merece uma situação melhor. E pode até merecer, mas façamos por merecer. Porque o Cristo nos ensina a cada um segundo as suas obras. Ora, se porventura eu estou em depressão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é examinar, porque a doença não é castigo. A doença é um efeito de uma desarmonia do espírito que perpassa, ou vai direto para o corpo, ou fica na mente. A doença, essa desarmonia, ela vem para dizer assim, ó, você está funcionando de forma inadequada. Precisa parar para examinar. O Chico já dizia, sofrimento no meu irmão, motivo de colaboração. Sofrimento em mim, motivo de reflexão. Então, se eu estou com depressão, me sentindo depressivo, ou mesmo que eu não identifique, mas as pessoas dizem para mim, que às vezes eu não identifico, em primeiro lugar, para refletir. Agora, se não se achando capaz de fazer, de buscar, por exemplo, a casa espírita para um atendimento espiritual, para um atendimento fraterno, para um trabalho, porque o trabalho também ajuda a vencer a depressão, não ter orgulho, nem assim falta de cuidado consigo e não procurar ajuda profissional. Nós precisamos lembrar que existem profissionais capacitados, né, os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, que auxiliam o espírito que está em desarmonia a se reharmonizar. Muitas vezes nem precisa de nenhum medicamento. Precisa, muitas vezes, de uma boa conversa para que a pessoa se perceba naquela situação, se perceba em condições de vencer. Porque vencer a si mesmo é vencer o mesmo, ou seja, ser o ser interior que existe em si. Permitir-se a desabrochar o ser divino. Obviamente, vencendo as imperfeições, as ervas daninhas, que meu amigo Dilma falou, que está travando a árvore, quer, a flor quer desabrochar, mas as ervas daninhas estão impedindo que o jardim, percebe? E lembrar o que o Nunes disse. Conhecimento espírita para nós é maior responsabilidade. Mas não é responsabilidade para se defender, não. É responsabilidade no sentido de que, poxa, já que eu tenho conhecimento, vou fazer algo com ele, para que eu possa também ajudar o outro e me ajudar. E nesse caso da depressão, é muito importante se reconhecer como um aprendiz, como aquele que está se esforçando para ser melhor, que está se esforçando para tomar mais inclinações. Quando a gente se coloca na condição de aprendiz, a gente está vencendo o orgulho. E quando pede ajuda também. E quando vai ajudar o outro, está vencendo o egoísmo. São atitudes que nós podemos tomar. Márcio, vamos às perguntas. Mais uma pergunta. Samuel, bom pessoa. Se Jesus falou, a felicidade não é desse mundo, por que dizem que a felicidade pode ser é, a felicidade é, a qual o nosso querido ouvinte está se referindo é aquela felicidade plena, a felicidade que não é própria dos espíritos como nós, que temos a necessidade de estarmos aqui presos a essa atmosfera psíquica do planeta Terra, né? A felicidade que nós podemos alcançar aqui, como dissemos anteriormente, é uma felicidade relativa a essa realidade nossa, né? Nós não podemos dar passo maior do que as nossas pernas, não é verdade? Então Jesus se refere a, quando ele diz que a felicidade não é deste mundo, ele está se referindo à felicidade plena que nos espera mais adiante, quando nós chegarmos a um estágio de evolutivo que com certeza já nos permitirá galgar outros orbes, né? Outros orbes em outras plagas, e não por aqui. Na verdade, os ouvintes estão assim clamando pela Olga falar, por essa voz tranquila da nossa irmã, que acalma, a serena toda. Eu pedi permissão para falar bem rápido e traz felicidade. Né? Uma voz que é uma voz, olha só, é uma voz de verdade, uma voz que traz felicidade. Veja só, Eu queria só trazer uma abordagem. O Leandro já trouxe essa, já, essa visão do que é a felicidade sem mescla. Mas eu também assim, trago para a gente refletir, a menos como um aprendiz também, que também uma interpretação que se pode ter dessa passagem de Jesus é: a felicidade não é deste mundo que está aí. Este mundo que busca o prazer pelo prazer, ou esse mundo que busca a conquista, esse mundo que busca simplesmente a posse desses bens efêmeros. A felicidade é deste mundo nosso interior. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de vós, eu posso buscá-la, sim, desde que eu faça o meu autoconhecimento, me aceite, como Leandro bem disse, do jeito que eu estou. Porque, olha, eu estou aprendendo, meu querido e minha querida ouvinte, eu não tenho como amar a ninguém se eu não me amar. E amar é compreender aos outros e a si mesmo. Amar é acolher a si e ao outro. Amar é auxiliar o outro e a si. Se eu não vivencio essa experiência do amor em mim, cuidando de mim, me entendendo, me acolhendo, eu não vou conseguir fazer isso com ninguém. Porque não é verdade que se vivencia alguma coisa fora sem vivenciar dentro. Se o ser está aqui, olha, um amigo espiritual, em determinado momento, eu fui fazer uma consulta espiritual, um atendimento espiritual, como aprendiz que sou, achei que precisava de orientação, fui fazer um atendimento espiritual. Depois de várias orientações, recado para o Alonso no final. A proposta de Jesus é amar, não é ser amado. Amar não é ser amado. Ser amado é consequência de amar. Ame. Aí eu me lembrei de Dante Cordel. Pra ser feliz, amai, amai. Pra ser feliz, amai, amai. É isso mesmo, Alonso. E eu, a gente atenta aqui às colocações que foram feitas também pelo Leones. A natureza não dá salto, né? A gente fala assim, por que nós não somos felizes? Por que não alcançamos isso? Porque nós somos imperfeitos, ora. Então, dizer que é fácil seguir o Evangelho, não é não. Porque no dia a dia, num simples detalhe, um exemplo que eu vou dar, se alguém nos agredir, com certeza nós iremos revidar. Faz parte ainda, infelizmente, da nossa natureza. Pode ser que alguém se controle, pode ser que alguém fique, como é que se diz? Não, revide. Mas certamente a gente se sente abalado, se sente magoado, se sente ferido, né? E daí a gente não conseguir ser plenamente feliz, porque o perdão ainda é um instrumento difícil que tem que ser trabalhado. Nós temos que praticar, isso diz o Evangelho. Então, a lei de caridade é olhar os outros, né, com compaixão, né, não ficar irritado, não ficar nervoso, não ficar tão preocupado, mas infelizmente às vezes nós ficamos. Então, por isso que não conseguimos ser absolutamente felizes, porque ainda estamos no planeta de provas e expiações e muito a caminhar. Então, como a natureza não dá saltos, evidentemente não conseguiríamos esse grau pleno de felicidade ainda, mas uma boa percentagem dessa poderemos sim alcançar. Eu, por exemplo, graças a Deus, me considero relativamente feliz. Tendo uma família, filhos, amigos como eu tenho e os ouvintes maravilhosos da Web Rádio, não tem como ser diferente, né? Então é com você, Márcio. Quer falar, Divanildo, quer dar uma palavrinha? O programa Espiritismo em Foco é isso, é democracia e todos querem opinar. Um minuto só. É porque a pergunta do ouvinte é... que se a felicidade não é deste mundo, por que é que dizem que podemos ser felizes, né? É, nós lembramos e relembramos que nós não somos criados todos ao mesmo tempo. E nós estamos em uma caminhada diferente, como o Leônidas falou aqui, de degrau. Nós estamos no terceiro degrau, outros estão no primeiro e no segundo. Então, a felicidade plena, como foi relembrado aqui, a felicidade que Jesus nos falou, essa felicidade total que nós vamos alcançar um dia, quando nos livrarmos desses maus sentimentos, essa não podemos alcançar ainda nesse patamar. Mas uma felicidade relativa para alguns espíritos, principalmente aqueles mais simples, ainda é possível nesse mundo. A Olga falou muito bem, né, da sua felicidade relativa junto aos seus familiares, seus amigos. Então, essa é possível. A felicidade, como foi dito aqui, a felicidade material, né, de possuir alguma coisa que nos dê segurança, que a gente não precise de sobressaltos, né, viver sabendo que vai regressar para casa, claro, no final do expediente, vai encontrar a família bem, tem algumas coisas cercando essa família que nos dá alegria de chegar em casa, de conversar, como foi o dia, isso aí. É uma felicidade que nós podemos alcançar, mas o que Jesus estava se referindo e que nós estamos nos referindo, por estarmos, né, com esse grau de conhecimento relativo a essa felicidade que ele deixou, é aquela felicidade que nós vamos encontrar bem adiante, quando esse mundo for o mundo feliz. Vamos lá, próxima pergunta. Tenho um filho que é usuário de drogas. Sou muito infeliz. O que fazer para conquistar a felicidade vendo o meu filho se acabar nas drogas? E o mesmo sem querer sair. Adriana, João Pessoa. Nossa querida ouvinte, realmente esse é um problema complexo, não é? É realmente um problema que vem atormentando um grande número de famílias pelo país afora, pelo mundo afora. E, realmente, sobretudo para uma mãe, já que a mãe é privilegiada no sentido de registrar mais as emoções, as dores dos filhos, suas vitórias, suas derrotas, digamos assim, essa dor se mostra de uma forma mais acentuada. Eu acho que a oração pode ser um instrumento valioso para você, minha querida Adriana, nesse momento. É você lembrar que esse momento pelo qual o seu filho está passando é um momento passageiro. Lembrar que a cada dia o sol nasce, né? A cada dia a natureza com a sua sabedoria se renova, nos estimulando a uma vivência de novas esperanças, de novas expectativas de vida. E a oração é um instrumento maior que você pode ter a seu favor nesse momento, lembrando sempre que todos nós somos igualmente filhos de Deus, né? E que nascemos para sermos felizes, estarmos em harmonia com os nossos familiares, com aqueles que nos cercam e com a espiritualidade, com Deus, que é o nosso Pai. O problema do seu filho é também um problema passageiro. Tenha consciência disso, que amanhã será outro dia e ele poderá estar vivenciando uma nova realidade. Porque nós sabemos o quão difícil é você conseguir sair de um quadro como esse, né? Então, só a intervenção divina para lhe socorrer o seu filho, além do seu amor, além das suas preces, além da sua dedicação por ele, e a esperança, e muito mais do que a esperança, a certeza de que amanhã é outro dia, e as coisas com certeza irão tomar um novo rumo. Que Jesus lhe abençoe e lhe dê forças para superar essa realidade. Cara Adriana, como o Leandro bem disse, a fé em Deus, né, e a confiança nessa força superior vai lhe dar um alento maior, né? Porque realmente não é uma situação fácil. Eu conheço algumas pessoas que estão na mesma situação sua e sei o quanto é trabalhoso tudo isso, mas quando Deus quer, as coisas mudam. Tem uma música que eu permito passar para você que diz assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Irmã, confie. Deus é mais. É, Adriana, eu sei que é um problema que não só você vem enfrentando, mas várias mães desse país estão com um problema semelhante ao seu. E precisamos muito de oração, de leitura de livros de mensagem, de músicas como essa que o Alonso cantou agora para nós, para não perdermos a esperança, não perdermos a fé e termos a certeza de que nunca estamos sozinhos, que os nossos anjos da guarda sempre estão a nos acompanhar. Então, que eles possam inspirá-la no sentido de que você possa encontrar o melhor caminho para a solução do seu problema. Continue orando, continue perseverando no bem, fazendo as suas mentalizações, solicitando ajuda dos familiares, ajuda do governo, de todos aqueles que trabalham com esse tipo de problema, que você alcançará, com fé em Deus, a solução, a resolução, nem que seja parcial, para esse problema que assola não só você, como todos os muitos jovens do nosso país, muitos jovens do mundo inteiro. Então, que Deus possa abençoá-la e iluminá-la para que você encontre a paz e a felicidade que tanto busca. Ivanildo. Minha cara Adriana, já foram feitas algumas referências a esse flagelo que nesse momento desce sobre toda a humanidade, né? Mas nós estamos no pico desse flagelo, e como foi dito aqui, nada dura para sempre, tudo isso passa, mas nós devemos nos lembrar que um dos entraves da felicidade, de alcançar a felicidade, é que a felicidade não depende só de nós. Nós vivemos em família, vivemos em sociedade, portanto, em determinado momento, esse nosso companheiro com quem nós vivemos, esses espíritos que nos acompanham, vão interferir na nossa felicidade. No seu caso, você está com esse espírito que lhe acompanha, que veio como filho para ser encaminhado e que chegou a esse momento terrível da vida dele, mas o nosso conselho é que você não desespere, em primeiro lugar, porque é você que tem que assisti-lo, em primeiro lugar. Sendo a mãe, é você o esteio que ele vai encontrar, mesmo inconscientemente. Mas procure ajuda, principalmente de profissionais, psicólogos, psiquiatras, mas também procure ajuda espiritual. Mesmo vocês não sendo espírita, não sei a denominação religiosa de vocês, mas procurem se cercar de Deus, se cercar de Jesus e fazer um evangelho com a sua própria Bíblia, se vocês não forem espírita. Procure trazer Deus para dentro do seu lar, para dentro desse universo que é o nosso campo espiritual. Então procure cercar-se e cercar o seu filho, os demais familiares, dessa ajuda espiritual. Porque mesmo que o rapaz envolvido, normalmente eles não raciocinam e recusam muito essa ajuda, mas pela sua intervenção, ele poderá encontrar esse caminho. E como foi dito aqui pelo Leones, isso não dura para sempre. Amanhã é uma outra realidade. Quero aproveitar a oportunidade, Adriana, para pedir para você anotar aí, pegar uma caneta e anotar o site muito interessante para você visitar. É www.antidrogas.com.br www.antidrogas.com.br. Se não lembrar, você bota antidrogas no Google que você vai achar. Nele você tem, falando da dependência química, tem um local que você vai ver tudo sobre tratamento de drogas. tem outro tratamento especializado, tem muita pergunta, muita mensagem, artigo. É um dos sites muito bem feito, porque tem, inclusive, feitos por profissionais. Não é um site qualquer, um site que eu já visitei, porque eu fiquei achando de constar para ver se está em... E você vai gostar muito. Antidrogas.com.br. Muito bom, Alonso. Agora nós vamos passar para outras perguntas. Como é? Seria correto atribuir a infelicidade atual às falhas de vidas passadas? Nós sabemos que existe a lei de ação e reação. Sabemos que nós estamos colhendo hoje o que plantamos no passado. Mas isso não é uma fatalidade. Nós não somos, pelos erros que praticamos no passado, não somos obrigados a sermos infelizes nesse momento. Somos obrigados, sim, a resgatar os erros que nós cometemos, as injustiças que possamos ter praticado contra alguém, porque nós vivemos, o universo é uma casa muito grande, onde nós, os seus habitantes, temos que dar a nossa colaboração no sentido de manter tudo arrumado. É como uma família. Quando o filho chega, joga um tênis para um lado, um livro para o outro, a roupa para o outro, compete aos pais chegar ali e organizar, dizer, olha, você se corrija, não é assim, põe o tênis no lugar e tal. Então, no universo é de forma semelhante. Quando nós desorganizamos alguma coisa, somos convidados a organizar aquilo. Então, se passamos por equívocos no passado, estamos, nesse momento, tendo que rearrumar a casa. Mas não significa, obrigatoriamente, que nós tenhamos que sermos infelizes por conta disso, né? Porque nós estamos construindo agora um amanhã, um futuro próximo, mais feliz. Podemos construir esse futuro melhor. Então, tenhamos essa consciência. O momento mais importante da nossa vida é esse agora, esse segundo que nós estamos vivenciando agora, porque é agora que nós podemos realizar, renovar os nossos propósitos, né, renovar o propósito de nos tornarmos melhores, de nos planejar, de construir o bem. Então, é por aí, né? Não podemos nos esquecer dessa realidade, que nós somos senhores de nós mesmos, dentro de determinados limites. Limites esses que são estabelecidos pela nossa própria evolução. Eu lembro agora, mais uma vez, do nosso querido Chico Xavier, que é para mim uma grande referência. O Chico disse uma frasezinha tão conhecida, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É verdade, olha aí o conselho que nos foi dado através do nosso irmão Leônidas e Chico Xavier e tantos outros irmãos que vêm trazendo mensagem nesse sentido, né? Que nós tenhamos cuidado com tudo que nós estamos semeando, a fim de que possamos colher bons frutos, né? Alonso, o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho um pequeno texto aqui sobre Leão Denis, esse filósofo espírita maravilhoso que tanto contribuiu e contribui, né, para que a doutrina espírita possa ter também a racionalidade que é necessária, o entendimento dos porquês da vida. Falando sobre estratégia para a felicidade, o texto diz o seguinte: todo o poder da alma resume-se em três palavras: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem se transviar no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos que queiram governar. Acima de tudo, porém, é preciso amar, Porque sem o amor, a vontade e o estudo, a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor as ilumina, fecunda-as, as torna realmente usufruidoras dos seus recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas daquele que se aplica em espalhar o bem, como Leônidas Calvo agora há pouco falou, e a verdade pelo mundo. A vida terrestre é um conflito entre as forças do mal e do bem. O dever de toda a alma viril é tomar parte desse combate. É arrumar a casa do Pai, trazer todos os seus impulsos, todos os seus meios de ação, lutar pelos outros, por todos aqueles que se agitam em uma vida escura. O uso mais nobre que se pode fazer das faculdades é trabalhar. Trabalhar por engrandecer, desenvolver, no sentido do belo e do bem. A civilização humana, a sociedade, que tem suas chagas, as suas fealdades, sem dúvida, mas que é rica de esperança, magníficas promessas. Essas promessas serão transformadas em realidades vivas no dia que a humanidade tiver aprendido a comungar pelo pensamento e pelo coração com o foco do amor, que é o esplendor de Deus. Amemos, pois, com todo o poder do nosso coração, amemos até o sacrifício, como Joana d'Arc amou a França, como Cristo amou a humanidade, e todos aqueles que nos rodeiam receberão nossa influência, se sentirão nascer para a nova vida. E o texto, um texto mais longo, tal, a gente vai parar por aqui, até para poder continuar com as outras perguntas, mas uma coisa que nós não podemos deixar de ler é a conclusão que ele traz. E ele diz: são necessários para se ter sabedoria e para se ter ciência longos esforços. Lenta e penosa é a ascensão para nos conduzir às altas regiões do pensamento. O amor e o sacrifício lá chegam de um pulo só, com um único bater de asas, mas na sua impulsão conquistam a paciência, a benevolência, todas as virtudes fortes e saudáveis. O amor depura a inteligência, o amor engrandece o coração. E é pela soma do amor acumulada em nós que podemos avaliar quanto já temos caminhado em direção a Deus. Esse texto foi extraído do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro fabuloso, do Leon Denis, que vale a pena a gente ler, para que a gente, inclusive, possa ser mais feliz e menos infeliz, se reconhecendo na condição de aprendiz. Lindo, Alonso. Vamos agora a novas perguntas, por favor, Márcio. Pergunta de Sandra, de Penedo. Como ser feliz em um planeta cheio de misérias e guerras, com tanta desigualdade social? Olha, é uma questão interessante, Sandra, que você está propondo. É, como nós refletimos no início, a felicidade é um estado interior, um estado íntimo, né, de condição. É, o nosso amigo Divanildo, ainda há pouco, mencionou que a gente não pode estar feliz, volta a envolto em torno de nós tantos problemas, tanta miséria. Mas eu discordo um pouquinho do Divanildo, me permita, viu, Divanildo, até para você me ajudar. Eu estou discordando para você me ajudar. Eu faço uma pergunta: será que Jesus, no Calvário, na cruz, né, não só pela dor física que ele estava passando naquele momento, mas sobretudo em ver tanta fraqueza nossa, tanta fragilidade, né, tanta falta de evolução, de espiritualidade nossa, será que Jesus, naquele momento, ele estava sendo infeliz? Eu não acredito, pelo que o Espiritismo passa para nós acerca de Jesus, do ser superior, do conhecimento que ele tinha acerca das leis divinas que regem o universo, pelo seu equilíbrio emocional, pelo seu equilíbrio íntimo, pela consciência que ele tinha da sua evolução e da nossa fragilidade, eu não acredito que Jesus, naquele momento, mesmo em percebendo tanta dificuldade nossa, ele fosse infeliz. Porque quando o espírito evolui, ele consegue compreender tudo isso e com certeza, essas dores, essas dificuldades fazem com que ele se compadeça, mas não que ele passe a sofrer por conta da ignorância a qual a humanidade ainda está submergida. Então, quando nós nos referíamos anteriormente ao controle, ao autocontrole, ao equilíbrio, ao domínio das nossas emoções, eu acho que isso faz parte desse contexto, né? A gente pode ajudar alguém, pode auxiliar alguém que esteja passando por um momento doloroso, de dificuldade, de problema, mas não fazer parte do problema em si, né? Então é por aí, Sandra. Você pode se compadecer, você pode ajudar, você pode contribuir para o bem do outro, mas preservando no seu íntimo o equilíbrio emocional, sabendo que ele está vivendo uma realidade que é dele e que a sua é outra, diferente. Os nossos irmãos, né, de humanidade são nossos irmãos, né, na mais pura das essências. Mas cada um tem a sua caminhada, cada um tem as suas conquistas, os seus problemas, as suas dificuldades. E o que nós não podemos perder de vista é que nós vemos a dificuldade, os problemas como algo terrível, mas em última essência são necessidades nossas ainda espirituais, necessidades para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Eu não gosto muito de ver a dor como sendo uma cobrança, como sendo um resgate, mas eu prefiro observá-la como uma companheira, uma agente para o nosso crescimento e para o nosso despertar para outra realidade, né? A qual existe em nós e está como que um pouco adormecida. Para que nós entendêssemos essa felicidade. Então é justamente o que acontece com a pergunta da nossa nobre amiga, que Jesus entendia. Então ele lamentava, mas no nosso patamar evolutivo nós sofremos. Quando nos vemos cercados de tanta, assim, tanta miséria e tanta deseducação espiritual, e não entendemos ainda plenamente que isso é uma fase, que isso são os estertores dos espíritos ainda endurecidos que estão sendo paulatinamente levados para outros locais de refazimento e que tiveram as suas últimas chances aqui na Terra. Então eles ainda promovem, né, essas situações em que nós olhamos e não temos essa compreensão de que, como recomendou Maria de Nazaré ao nosso querido Chico, e isso também passa. Então é uma fase que o planeta está passando. É esse fim de uma era, início de outra era em que já estamos inseridos, né? Mas nós não. É como o inferno é compreendido, né? Como algo eterno, como algo, um lugar de sofrimento eterno. E nós muitas vezes não entendemos ainda, né, que é algo que não é uma afirmação, não é um lugar geográfico, né, apenas as nossas dores, as nossas imperfeições que um dia passarão. Então é o que a nossa amiga ainda vê, né, muitos de nós ainda vemos, como se isso fosse algo eterno. E creia, querida, não é. E isso também passa. Eu queria. É uma réplica. Você quer a réplica? Eu, né, quero a réplica, okay, por favor. E é muito gostoso esse debate, porque as pessoas estão todas vendo que nosso programa é ao vivo e realmente cada um pensa de um jeito. Nós temos uma gama de existências e experiências, não é isso? Então pode agora. Legal. O meu querido dileto amigo, de longas datas, ele complementou muito bem as nossas palavras, e a minha réplica não é para discordar dele, mas apenas para complementar. A conceituação espírita de felicidade, ela não nos isenta de dor, de sofrimento. A felicidade não é a ausência de sofrimento. A felicidade não é a ausência da doença. A felicidade não é a ausência de luta, né? De batalhas, não é isso. A felicidade é um estado íntimo de serenidade, de consciência. E o Espiritismo contribui muito para esse estado nosso, já que o Espiritismo ele nos mostra a transitoriedade da vida, essa realidade nossa. Nós, espíritas, né, não enxergamos, não olhamos a vida exclusivamente para o momento atual, para essa realidade. A gente tem um olhar muito mais amplo para o nosso passado, de onde a gente está vindo, para a realidade em que nós nos encontramos e onde nós iremos chegar, né? A não existência da morte, como no conceito comum, no conceito, na expressão mais usual do termo, né? A morte como sendo uma passagem de uma dimensão para outra, né? Ou seja, a imortalidade do espírito, a vida após a morte, né? E o destino a que nós estamos fadados, que é da luz, da felicidade plena, de um mergulho nessa realidade cósmica, né? Que todos nós, quer tenhamos essa consciência ou não no momento, mas todos nós iremos conseguir. Então, tudo isso nos dá muita serenidade e nos permite ver essa realidade atual, mesmo que seja de pessoas próximas a nós, né, como sendo algo temporário, passageiro, e a gente poderia até dizer, sem o propósito de sermos masoquistas, necessários, porque é a dor, né, que nos faz despertar, assim como a febre, ela nos alerta para uma realidade nossa, orgânica, né? de doença, de necessidade de um acompanhamento médico, né? A febre tem esse significado. A dor na vida também tem um significado análogo. Ela é um alerta para a necessidade que nós temos de mudanças. É interessante essa abordagem, porque algumas pessoas, obviamente, né, que todo o livre pensar, né, é um lugar que é constitucional. Então, todo mundo tem liberdade de pensar o que quiser, ninguém pode tolher. Então, algumas pessoas, inclusive, tem algumas pessoas que pensam que o espírita gosta de sofrer, que o espírita vê a vida pela mão do sofrimento. Não é isso. Você já ouviu agora a opinião do Leonze, a opinião do Ivanildo, já observou que não é. Agora, se vê, obviamente, tanto a dor quanto o sofrimento como instrumento para o despertar para o sentimento. É diferente. É muito diferente. O Emmanuel, o Espírito Emmanuel, disse certa feita de que a vida traz as suas dificuldades, mas para que sejam usadas na transformação. É como, por exemplo, o milho de pipoca, que precisa passar pelo óleo quente para pipocar. E se não passar pelo óleo quente, vira piroá, que é aquele milho que misturou. Precisa. Isso é uma conceituação de uma de suas obras. Que precisa passar pelo óleo quente da dificuldade, do desafio. Precisa. A dor, por exemplo, que o Leandro levou muito bem aqui. Imagine eu, meus amigos ouvintes, minhas amigas ouvintes. Digamos que eu não tivesse o hábito de escovar os dentes. Essa higienização tão importante. E aí, com o tempo, você sabe melhor do que eu, sugeria a famosa cárie. E essa doença do dente vai trazer dor. E essa dor vai me alertar para o amor que eu devo ter por mim mesmo. Com essa dor de dente, eu vou aprender a cuidar do dente. E essa dor vai me auxiliar para despertar para uma realidade melhor. Então, a dor, nesse momento, de dente, do dente não cuidado, ele está me auxiliando, assim como a febre, como disse o Leão, desassocia o corpo a perceber que tem algo errado, algum funcionamento errado, organicamente falando. Então, essa dor de dente vai me auxiliar a cuidar dele. Eu vou, cuido, vou no dentista, resolvo. E aprendo com a dor para não agir mais daquela forma. Então, a dor serve para despertar para o amor. É muito importante trazer isso na nossa mente. A dor, ela serve para despertar para o amor. Eu vou pedir um minutinho a Olga, com essa voz suave, que leia para nós, viu? Logo depois o nosso amigo Leones quer também complementar o raciocínio. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma passagem muito interessante que diz assim: bem-aventurados, o capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E no tópico falando da paciência, um espírito amigo traz uma mensagem sobre a dor. É no item 7, meus amigos. Fala assim o texto: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de mil coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós, e não tinha nada de que pudesse ser acusado, enquanto vós tendes vosso passado a espiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Oh, meus amigos, esse texto é muito bonito, né? Eu queria dizer só uma coisinha com relação à pergunta que foi nos feita, que é no sentido de que, considerando que eu sou uma pessoa extremamente otimista, certo? Eu acredito que o mundo, apesar de todas essas mazelas que nós vivenciamos, de violência, de desrespeito, desconsideração, nós não podemos nos esquecer que o mundo está evoluindo. Ele está evoluindo. Antes, ele era muito mais violento. Quando nós nos lembramos do tempo de Roma, das cruzadas, das invasões, dos povos que eram escravizados, humilhados, torturados em massa, né? E isso os cidadãos consideravam como sendo um procedimento comum, da lei do mais forte sobre o mais fraco. Hoje, quantas conquistas nós temos aí, os direitos humanos que foram implementados, né? Através de várias lutas, várias reivindicações justas. Então, nós estamos melhorando. Ainda temos muito para conquistar, muitos direitos a serem solicitados, a serem implementados. Mas nós não podemos perder a esperança. E a doutrina dos Espíritos vem justamente trazer essa consolação. Porque se Jesus, naquela época, né, há 2013 anos atrás, sofreu, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi torturado, todo tipo de... Com certeza, como disse aqui, ele não sentiu, né, esse sofrimento, a revolta que qualquer um de nós, cidadãos comuns, irmãos, sentiríamos. Ele teve o que? Pena. Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Se os irmãos superiores se abalassem com o sofrimento das pessoas, eles não conseguiriam prestar assistência, Então, nós somos o tempo todo socorridos pela espiritualidade superior, que conhece as nossas dificuldades, que vê os nossos problemas, mas eles estão confiantes, firmes e fortes, nos auxiliando para que nós não venhamos a cair, para que nós não entremos em estado de sofrimento, para que nós encaremos com coragem, com perseverança, com confiança, todas as situações necessárias à nossa evolução espiritual. O que você acha, Leone? Eu acho maravilhoso. Nós não podemos, em nenhum momento, pelo menos para mim, é uma grande fonte de energia e de serenidade também, eu me lembrar da transitoriedade de tudo. Né? As dificuldades, os labores, os momentos atuais que nós possamos estar passando são circunstanciais, né? E têm uma finalidade maior. Nós gostaríamos ainda, voltando ao tema da nossa amiga Sandra, né? De Penedo, da uma cidade muito bonita, de lembrar o seguinte, que nós estamos num estágio de evolução, cada um num estágio diferente de entendimento e de compreensão. Não é? O Espiritismo não faz proselitismo do sofrimento e da dor. O Espiritismo não faz proselitismo, ele apenas observa a vida, vê a nossa realidade e nos mostra que isso ainda se faz necessário para nós, mas nós iremos atingir um estágio, né, em que a dor vai ser substituída pelo amor. Quando nós estivermos vivendo com profundidade o amor, aí nós não seremos mais necessários, nós não teremos mais necessidade da dor. Com relação ao que você falou, uma referência que você fez, Emmanuel, da pipoca e tal, no óleo quente, eu me lembrei de um ensinamento chinês que ele diz o seguinte: a diferença entre o diamante, que é uma pedra valiosíssima, e o carvão, que é um carvão vegetal, que não tem esse valor comercial, tem um valor irrisório, está no fato do diamante ter sido criado, digamos assim, feito pela natureza nas profundezas, submetidos a pressões enormes, enquanto o carvão ele surgiu na superfície, bem próximo ao solo, na superfície terrena, então sem pressão, sem cobrança, digamos assim. Então daí a diferença, um ser uma pedra preciosa, valiosa, e o outro ser um mineral sem valor comercial. Bem assim acontece com nós, quando nós não passamos pelas solicitações da vida, nós não crescemos. É como um pai que não cobra do seu filho, que deixa ele à vontade, que tem uma boa condição material e que lhe favorece com tudo, não lhe mostra a necessidade de ajudar em casa, desde cedo começar com as suas responsabilidades, suas tarefas e tal. Ele está preparando, na verdade, uma pessoa completamente, digamos assim, desajustada, uma pessoa que quando adulta não vai ter condições de assumir responsabilidades. Então, eu diria aqui o seguinte: fujamos das facilidades da vida. Fujamos das facilidades da vida, porque elas não têm muito a nos oferecer. E até lembrando, Leandro, que eu sempre citou tanto o Chico disse isso: agradeço a Deus as dificuldades, porque as facilidades não me levariam a lugar nenhum. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com todos. Vou precisar sair, porque tem um compromisso agora às 17 horas. Mandar um abraço para todos os ouvintes da Web Rádio Fraternidade, em Alagoas, no Brasil e no mundo, tanto físico como espiritual. É, mandar um abraço para o meu amigo Marcos, Marcos Webrizari, o Márcio Eduardo, um dos apresentadores desse programa maravilhoso, meu amigo Olga Miranda, meu amigo Carlos Coelho, que deve estar em casa, trabalhando, nos ouvindo, meu amigo Ivanildo Pedro Leones, grande participação, seja sempre bem-vindo, minha amiga Ana Cristina, que pediu também sair. Agradeço a você, ouvinte, deixando uma frase do André Luiz através de Chico Xavier. A felicidade que se colhe é fruto da felicidade que se semeia. Fiquemos em paz. Um abraço, Alonso, que Jesus te abençoe, te ilumine sempre. E vamos agora prosseguir com o programa. Novas perguntas, Márcio, por favor. Tantas perguntas, solicito que, se possível, faça duas ou três para a gente tentar... Tranquilo, então vamos fazer mais duas perguntas. Qual a relação entre felicidade e posses materiais? Adriana, do Rio Grande do Sul, do portal Luz Espírita. Vamos ver a próxima pergunta. O que fazer para vencer os desafios e buscar a felicidade? Sandro de Aracaju. Leones, por favor, são duas perguntas, né, da Adriana e... Isso, o Adriana. Adriana e Sandro. Sandro. Adriana, obrigado pela sua audiência e obrigado pela deferência em nos formular essa questão para nossa reflexão. A posse material, como todos os demais recursos que nos são depositados nas mãos pela providência divina, são concessões e são instrumentos para o nosso crescimento. Nós teremos que mais adiante, de uma forma ou de outra, digamos assim, temos que mostrar, né, como nós utilizamos isso. Eu não gosto de falar em cobrança, não, que não é bem por aí. Mas tudo que é colocado nas nossas mãos, nós haveremos de prestar contas, né? Quer os bens materiais, quer os nossos dons pessoais, a inteligência, a cultura, enfim, tudo nós teremos, porque são concessões divinas. Até o nosso tempo, que nós costumamos muitas vezes usar de forma tão inadequada, ou fazendo o que não deve, ou na ociosidade, enfim... até isso, não é nosso. O tempo não é não é um patrimônio nosso, né? Quando a gente tem uma consciência maior da vida, a gente passa a perceber essa realidade, que o tempo tem que ser usado para a construção, para a edificação, para o nosso crescimento e para o auxílio do outro. Então, as posses materiais, elas, por si só, não são boas nem más. É como o dinheiro. O dinheiro não é bom nem má. O que pode ser bom ou o que pode ser ruim é o destino que nós damos a ele, né? E nós, o Espiritismo não é contra a riqueza. Ao contrário, a riqueza material deve ser algo que, quando colocada em nossas mãos, deve ser um instrumento para o nosso crescimento, auxiliando o próximo, fazendo justiça, gerando empregos àqueles que têm uma capacidade empreendedora, cuidando da educação, onde, da melhor forma que a gente possa empregá-lo, ele será sempre bem-vindo. A riqueza, né, o bem material, ainda é um instrumento valioso para o nosso crescimento, já que a gente não tem uma consciência plena da realidade da vida. Então a busca da posse material representa para muitos um motivo de impulso, de luta, de conquista, né? O que já é ótimo, o que já é uma coisa muito bom. Mais adiante a gente vai saber utilizar melhor tudo isso. Eu não tenho muito a acrescentar, o Leones colocou muito bem, mas eu queria só, para ilustrar um pouco, relembrar, né? Porque isso é uma coisa que a gente sabe, mas às vezes a gente deixa um pouco esquecido, que a felicidade é conquista nossa. Então, o que vem para nós, o que nós recebemos, primeiro, não é por acaso, né? Nós temos essa programação nas nossas reencarnações e precisamos passar por todos esses estágios a prova da riqueza, a prova da pobreza, e é uma das provas mais difíceis, é essa prova que nós vemos com, vamos dizer, aquinhoado com os bens materiais. Nós precisamos ter muito cuidado como vamos usar esses bens e também os nossos bens espirituais. Também é uma prova muito difícil, é preciso que ele tenha o discernimento suficiente para não fazer dessa prova um fracasso, para a gente não se perder no emaranhado das cobranças materiais, né, das tentações, né, que representa essa prova da riqueza, né, e voltarmos sem termos dado um passo adiante. Então, não tenho mais muito a acrescentar. Gostaria que o Márcio repetisse a segunda pergunta do nosso irmão de Aracaju, se não me engano. O que fazer para vencer os desafios e buscar a felicidade? Isso. Então, vejamos, né? Nós já estávamos falando do assunto mesmo, né? Como é que nós vamos fazer para vencer esses desafios? Serenidade sempre, em primeiro lugar. Esse discernimento. Nós olharmos, nós fazermos como Santo Agostinho, né, ele nos aconselhava que ao dormir, à noite e tal, na hora do nosso descanso, fazer uma reflexão ampla, o que fizemos durante o dia, se ajudamos em tudo que pudemos ajudar, se não ferimos o nosso irmão, se não deixamos algo incompleto, e se isso aconteceu, nós voltarmos no dia seguinte para completar, né, essa ação que deveríamos ter feito no dia X. Então não percamos as oportunidades. Nós temos a oportunidade a todo momento de reparar as nossas faltas, né, as nossas más ações. Nós temos oportunidades imensas, inumeráveis, de auxiliar o próximo, não só com os bens materiais, mas principalmente com os bens espirituais, com o auxílio de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, de se preocupar com o irmão, o que ele está passando, por que ele está passando isso, e evidentemente não é uma invasão do interior do amigo, do irmão. É se colocar à disposição daquele que está em dificuldade agora, para dividir nesse momento de tristeza, para auxiliá-lo de alguma forma, para orientá-lo. Então, se nós tivermos esses pequenos cuidados e fizermos tudo o que for lícito e estiver ao nosso alcance para promover um momento de felicidade ao nosso irmão, nós também estaremos sendo felizes. Quando participamos de alguma ação em que nós vemos o sorriso voltar a um rosto sofrido, a um rosto choroso, quando enxugamos, estancamos uma lágrima dessa, nós também temos esse momento de felicidade. Mas fazendo isso sem cobrança, fazendo isso sem humilhar, fazendo isso sem colocar o nosso irmão como um miserável, como alguém, um pária, como alguém que não tem condições. Deixemos ele bem à vontade, façamos de coração, no fundo do nosso íntimo e com o que temos. Não esperemos resultados extra, sermos maiores, entendermos filosofia ou isso ou aquilo para poder ajudar. Ajudemos com o que temos. E assim nós estaremos nessas ilhas de felicidades. É isso mesmo. Parabéns pelas suas colocações, Ivanildo. Eu só queria complementar, lendo aqui para vocês, do Livro dos Espíritos, a questão 922, que diz: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Vejam a resposta dos Espíritos. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É com você, Márcio. Mais duas perguntas. A importância da reforma íntima na busca da felicidade é relevante? Estão interligados? Amar ao próximo como a si mesmo. Esta frase representa uma condição para ser feliz? Em relação à primeira pergunta, claro que sim. Nós não podemos sermos felizes se não nos transformarmos, não é? Que a felicidade é fruto de uma consciência nossa ante a vida, nossos deveres, as nossas responsabilidades e uma questão de opção nossa. E isso nós só conseguimos nos transformando interiormente, nos reformando, buscando fazer despertar em nós esse potencial que já existe, que está como que adormecido. Então, é muito importante essa pergunta, porque enseja essa reflexão de nos transformarmos para melhor. Nós fomos criados com esse propósito de caminharmos com os nossos pés, com os nossos próprios pés, e sendo nós os autores da nossa própria transformação. Ninguém nos muda, nós é quem nos mudamos. Com relação à segunda pergunta, o amor ao próximo é fundamental para quem quer se tornar feliz, para quem quer ser amado, né? Jesus enfatizou muito, sempre foi uma dos ensinamentos do mestre que ele enfatizava. E o Espiritismo insiste muito nessa necessidade que nós temos de amar o próximo. A gente não pode ser feliz sem amar o próximo. E não podemos ser amados também se não amarmos. Então é indispensável. Aliás, mais uma vez o Chico falou uma certa ocasião no seguinte, que se fosse facultado a ele colocaria nos portais de entrada, nos pórticos de entrada das cidades, essa inscrição: amai o próximo como eu vos amei, Jesus. A reforma íntima, ela remete às provas que nós vamos nos submeter. Nós falamos sempre, nós temos essa consciência, nos ensinado pela doutrina espírita, que estamos aqui em aprendizado. Nós somos todos aprendizes o tempo que estamos nas existências, nesses patamares diferentes. Então, nós estudamos durante um ano e precisamos fazer a prova para sabermos, sermos avaliados se realmente passamos de ano. A reforma íntima é isso. É nós pararmos em um determinado ponto e notarmos se modificamos, né, aquele comportamento que nós tínhamos, se já estamos compreendendo melhor o que, o porquê, o para quê, as grandes perguntas que nos são remetidas. Então, quando nós passamos de estágio, quando nós vemos o nosso irmão, né, de uma forma diferente, nós fizemos essa reforma íntima. E dos seus vários degraus, da nossa compreensão. Eu normalmente dou o exemplo da pessoa, você passa em determinado lugar e vê uma pessoa, um homem, caído. E o nosso primeiro pensamento é que ele está embriagado. Né? Está ali porque é o irresponsável, é o embriagado, gastou o dinheiro da feira em farras, etc. A família não sabe onde ele se encontra. E, enfim, a nossa primeira avaliação. Num determinado momento, a gente já vê aquilo como um infeliz. Coitado desse homem, deve estar passando por um momento difícil na sua vida, né? A família deve estar preocupada sem saber onde ele se encontra. E no terceiro momento, a gente já para, já chama aquele homem a atenção: não fique aí, aqui é um lugar impróprio, você está necessitando que eu chame um táxi para você ir para casa, quer me dar o número do telefone para o lugar. Então, essas pequenas coisas, esses pequenos cuidados que nós temos com o nosso próximo, estão mostrando que nós estamos mudando esse patamar evolutivo nosso, nós estamos fazendo essa reforma. Então, é fundamental também para que nós tenhamos a felicidade. Nós sejamos um pouco mais felizes, a gente olha para dentro de nós e diz: graças a Deus, eu já mudei um pouco. Já não tenho mais aquela dureza que eu tinha tempos atrás. Então, nós vamos agir diferentes procurando promover esse bem-estar ao nosso irmão. Quanto à segunda pergunta, né, que é amar ao próximo, isso já é, já faz parte desse despertar, dessa reforma íntima. Então a gente começa a amar o próximo quando a gente começa a aceitá-lo com o que ele tem, compreendê-lo, né, e não quando a gente ainda tem o hábito de dominá-lo pela nossa visão, quando a gente tem aquela vontade de moldar o outro, não permitir que o outro tenha suas características próprias. E é fundamental o que Jesus nos diz, porque ele diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele faz a gente refletir que a gente não pode amar a Deus sem amar o próximo, e não pode amar o próximo se a gente não se ama, se a gente não sabe o que é o amor. Então a gente precisa primeiro fazer esse exercício do amor, do auto-amor, do amor a si mesmo, né, para poder entender como é amar o próximo. E aí, quando a gente já entende, é claro que não é o amor pleno que nós estamos falando, mas quando a gente tem já essa tolerância, esse acolhimento, então nós podemos até arriscar dizer que ama a Deus, o nosso Criador, porque é muito fácil a gente falar: eu amo Deus, mas será que a gente cumpre o que Ele quer de nós? Será que a gente cumpre as suas leis? E essas leis, onde estão escritas, como se diz, na consciência, mas elas vieram à tona como? Através dos ensinamentos de Jesus, quando ele nos ensina, né, olha, o teu dever é esse ou aquele. Então a gente tem os deveres, os direitos e os deveres, e aí quando a gente faz essa vontade de Deus, aí nós estamos amando ao Pai. Isso mesmo, Divanildo, maravilhosa sua colocação, como também Leonas. Vamos agora à nossa última, Márcio. Vamos à última, por causa do horário, já está. Estamos estourando aqui o nosso horário. Então... Temos muitas perguntas, mas o horário já está no limite já. Antes, gostaríamos aqui. Seguinte, Lília Simone manda aqui um abraço para a Olga, sucesso para todos. Rose, do consultório do Dr. Walter. Vamos, isso aqui é um comentário para os amigos oradores. Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Está em Neemias 8:10. Um evangélico amigo que está sempre participando com a gente do programa Espiritismo em Foco, eles pedem que comentem o versículo. Ele se intitula aqui um evangélico amigo. Querido companheiro, é uma alegria poder tê-lo conosco nesse programa e responder à sua pergunta. Nós não podemos deixar de submeter ao crivo da razão qualquer colocação que nos seja formulada. Nós entendemos o Antigo Testamento como sendo uma fonte de riqueza, de sabedoria, de ensinamentos maravilhosos, mas, por outro lado, nós não podemos apegar a palavra. O Antigo Testamento, ele está cheio de símbolos, de uma linguagem simbólica, né, que foi escrito numa determinada época para um determinado nível de compreensão da humanidade. As nossas necessidades hoje são outras, a nossa compreensão hoje é diferente de há 1000 anos atrás, 2, 3, 4 mil anos atrás. Então o Espiritismo lança luz sobre essas questões todas, nos convidando à reflexão mais profunda e procurando tirar dos ensinamentos o seu real significado. e nos abstraindo daquilo que diz respeito ao tempo, à cultura dos povos, né? E é tanto que nós, espíritas, nos atemos muito aos ensinamentos de Jesus, particularmente aos ensinamentos que dizem respeito à nossa transformação interior, aquilo que efetivamente nos interessa, que é a nossa evolução, o nosso bem-estar, a nossa felicidade. As demais questões bíblicas a gente procura conhecer, né? Mas entendendo o seu valor relativo, a essência para nós são os ensinamentos do mestre. Aí sim, são inconfundíveis, inquestionáveis e extremamente importantes para o nosso bem-estar. Givanildo, com relação ao versículo aqui de Neemias, repetir? Vamos lá. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. É um capítulo, um versículo, a gente não sabe o que antecedia a essa frase de Neemias. Mas é um aconselhamento para, se nós formos ver dentro do foco do programa da felicidade e levarmos a efeito a felicidade terrena. E aí tem dois focos, né? A pessoa ser feliz, vai, quando ele diz vai, coma e beba do melhor, seja feliz, usufrua, tenha um dia assim agradável, um dia que você gostaria de ter, do jeito que você gostaria de ter. Um aconselhamento para que você esqueça problemas hoje, você deixe as coisas, vamos dizer, menos boas, ou ruins mesmo, vamos usar a palavra ruins de lado, né? E tenha esse dia pleno de felicidade para você. Aí o outro aconselhamento é que reparta com os que nada têm. E o que é esse aconselhamento? Ame o seu próximo, né? Não seja egoísta, não seja feliz sozinho. Não pense em ter só essas alegrias, essa plenitude para você. Por quê? Porque hoje é o dia do Senhor. Ele acrescenta, né? Esse dia do Senhor como sendo um dia de glórias, um dia de bons sentimentos, de bons pensamentos, porque o Senhor nos proporcionou esse dia, ou vai lhes proporcionar esse dia feliz. Então, em contrapartida, vamos dizer, não é pagando a Deus, mas numa contrapartida você faça algo que agrade a Deus também e reparta com o seu próximo. Então é um aconselhamento de momentos felizes, como nós falamos, porque a felicidade total não é desse mundo. Mas ao mesmo tempo isso remete à felicidade espiritual também, a momentos felizes espiritualmente também, porque você passando esses momentos agradáveis e inclusive praticando uma boa ação, você também vai estar em paz com a sua consciência, você está consciente, né, de que fez algo que de útil para o seu irmão. Então, esse aconselhamento, esse comentário de Neemias, ele é um aconselhamento salutar. Agora, como nós dissemos, a felicidade, as posses materiais, tudo depende do que nós fizermos com ela. Não é se empaturrar, não é a partir daí se embebedar, não é a partir daí terminar uma coisa que começou tão bem, começou tão saudável, em algo que hoje em dia a gente vê muito assim comumente acontecer. Então, conselhos salutares para que tenhamos essas ilhas de felicidade que usufruímos algumas vezes aqui enquanto aqui estamos. Olga. Em razão do tempo, infelizmente não podemos mais ler as outras perguntas, mas estaremos aqui na próxima semana. Essas perguntas poderão ser repetidas se os nossos ouvintes quiserem. Então, nós vamos pedir, né, aos participantes aqui do programa de hoje para fazer suas considerações finais. Eu primeiramente quero agradecer aos nossos companheiros aqui da nossa querida rádio pela iniciativa valiosa de levar essa mensagem de otimismo, de alegria, de transformação nossa, porque nós estamos a cada dia necessitando mais, não é, dessa vivência mais profunda do Evangelho. Infelizmente a gente vê muito o Evangelho de uma forma ainda, os ensinamentos de Jesus, de uma forma muito mística, muito transcendente, como se fosse uma coisa para uma vida futura. Mas não é bem assim. O Espiritismo nos mostra a eficácia dos ensinamentos do Evangelho para esse momento atual nosso, ou em qualquer outro momento da história da humanidade. Então, os ensinamentos de Jesus são plenos, maravilhosos e importantes para nós em qualquer circunstância, não apenas para uma vida futura. A vida futura, a gente prepara ela agora, a gente constrói ela agora, né? E não no futuro. Gostaria de agradecer também a generosidade dos companheiros em nos convidar com a nossa singeleza, a nossa simplicidade, o nosso pouco saber, né, sobre o tema de estarmos aqui. Foi uma oportunidade para eu aprender com os companheiros, um momento de reflexão. Agradecer aos nossos amigos benfeitores espirituais que estão sempre nos auxiliando, a qualquer um de nós, sempre que nos dispomos a contribuir para o bem, haverá sempre a boa companhia nos estimulando e nos iluminando para que a gente possa ser, ainda que precariamente, possamos ser um instrumento dos benfeitores maiores. Eu gostaria de deixar aqui uma lembrança de um ensinamento de Jesus e um convite que ele nos fez. Ele disse: tende bom ânimo. Quando Jesus diz isso, ele poderia ter dito apenas tende ânimo, mas ele nos diz tende bom ânimo. Então, o ânimo é muito importante para a vida, a motivação, a alegria, a satisfação de viver. E direcionar isso, quando ele disse tende bom ânimo, direcionar isso sempre para o bem, direcionar sempre as nossas energias, as nossas forças, o tempo que nos sobra das nossas atividades profissionais, direcionar tudo isso para a construção do bem, do amor, porque os primeiros beneficiados quando nós fazemos o bem não é aquele que foi beneficiado, mas somos nós próprios. Então, que Jesus nos abençoe e nos estimule cada vez mais na vivência do amor fraterno. Seja bem-vindo, Leone, sempre à Rádio Nova Fraternidade. Divanil. Nós também queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, a nos manter ainda nesse orbe, né, ainda nessa caminhada. Agradecer a Jesus e a espiritualidade amiga o conduzir nossos passos para essa casa, para essa rádio. E agradecer a compreensão, a paciência dos amigos, os ouvintes, os participantes do programa, né? E queríamos em particular fazer uma referência à nossa irmã Sandra de Penedo, que nos enviou a pergunta, e dizer: olha, Sandrinha, nós estamos com saudade, tá? Avisa Leone, aliás, a Livana, ao Mário, o Sérgio, o pessoal aí, que nós, qualquer hora, nós estamos estourando por aí, estamos chegando aí. Mas agradecer a todos que participam desse programa e dizer, né, que essa felicidade que tanto almejamos é a nossa conquista, e mesmo que a gente não esteja vendo os resultados a curto prazo, tenhamos a certeza de que estamos construindo quando nos envolvemos com o bem, com a retidão moral, com a retidão de caráter, com o amor ao próximo, com os aconselhamentos de Jesus. Então, não tenhamos essa ansiedade, não tenhamos esse medo de que não estamos fazendo nada, de que o progresso não virá. Virá sim, ele virá. E no momento exato, quando nós estivermos maduros, nós teremos esses momentos. Porque, como aconteceu com Paulo de Tarso, nós vimos que a luz muito forte, ela cega. Então, Jesus nos dizia que muito mais coisa teria para nos dizer, mas nós não aguentaríamos, não suportaríamos. Ele disse que nós não compreenderíamos. Ele não disse que nós não compreenderíamos. Ele disse que nós não suportaríamos. Então, se nós tivermos um momento em que nós não vamos entender o que está acontecendo conosco, esse momento seria um momento que teria necessariamente ser repetido. Então, é preciso que a gente vá despertando para que no momento certo haja essa compreensão e nós possamos ter esses momentos de felicidade. Muito bem, meus amigos queridos, é uma pena, nosso programa chegou ao fim, mas estamos muito, muito alegres, muito felizes nesse momento por termos debatido sobre esse tema tão importante da felicidade e a paz que todos nós desejamos, né? E com certeza nós iremos alcançar, porque estamos fadados à perfeição e vamos alcançar. Agora, o tempo que nós conseguiremos isso vai depender do nosso esforço pessoal. Então, vamos trabalhar, vamos orar, vamos perseverar no bem. Cada ação que nós realizarmos de amor ao próximo é uma satisfação interior indescritível. Já começa a nossa felicidade a partir desses momentos em que realizamos ações no bem. É muito bom a gente sentir um sorriso da criança, do idoso, de tantos amigos que nós amparamos com um abraço fraterno, com a mentalização positiva. Isso nos dá uma gratificação interior e nos enche de felicidade. Então, eu acredito que nós podemos sim, sejamos confiantes, cheios de fé, ampliando a nossa luz da alegria em nosso coração, iremos com certeza alcançar essa felicidade que todos nós buscamos. Mesmo quando estamos passando por dificuldades, como foi dito aqui pelo nosso irmão Leones, nosso irmão Divanildo e Alonso, que precisou sair, né? Se nós perseverarmos, tudo irá passar, todas as dores, os sofrimentos, eles são passageiros. Eu queria aqui, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, os mentores do nosso trabalho, e mandar um abraço fraterno para nossa irmã Lilian, Simone e Rose, do consultório do Dr. Walter. Eu fiquei assim muito assim, feliz de ver que elas estão ouvindo o nosso programa, e eu nem cheguei a divulgar para elas, não as encontrei já faz tempo, e elas estão ouvindo. Então isso é muito gratificante, a gente perceber que a luz de Jesus está sendo espalhada através da Web Rádio Nova Fraternidade. Isso nos dá uma satisfação de que nós estamos cumprindo fielmente o nosso dever. Quero deixar um abraço fraterno a todos que fazem parte aqui do nosso trabalho, o Edson, o Carlos, que não está aqui, a Zaira, a Ana Cristina, que precisou sair, Marco, Márcio, que estão aqui, né? Principalmente agradecer ao Leones por ter oportunizado a todos nós, né, ouvir um pouco das suas experiências, das suas ideias. E isso foi muito legal para nós, porque iniciou um debate muito importante, né, sobre essas questões. E todos, um abraço também a todos os nossos ouvintes de outros países, de outros estados, daqui do interior do estado de Alagoas, da nossa capital. Que Jesus possa abençoar a todos, que vocês continuem conosco. Agradecer a todos que mandaram as suas perguntas e pedir desculpa àqueles que enviaram também seus questionamentos. Nós não tivemos tempo de responder, mas que em breve nós poderemos atendê-los, e pedindo a Jesus que ilumine a todos vocês em vibrações de paz, de amor, e que vocês continuem conosco, sintonizados na Web Rádio Nova Fraternidade. O próximo tema, Olga. O próximo tema em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, será o papel da mulher na humanidade, e o nosso palestrante será o nosso irmão Divanildo Pedro. Fiquem sintonizados, vão preparando as suas perguntas, porque será um tema de muito palpitante e interessante para todos nós. Bem, gostaríamos de lembrar também que hoje à noite, a partir das 21 horas, palestra ao vivo. O Batismo Segundo o Espiritismo, com o portal Luz Espírita, com o orador Eri Lopes. Hoje, a partir das 21 horas, na Rádio Nova Fraternidade, palestra ao vivo com o portal Luz Espírita. Gostaríamos de agradecer a todos que fazem parte da Rádio Nova Fraternidade, hoje em mais de 13 países, a todos os nossos ouvintes e os nossos parceiros. A Rádio Nova Fraternidade hoje não é só escutar através do nosso site, está espalhado em mais de 13 sites espalhados no Brasil. Agradecemos a cada um de vocês e que Deus abençoe a todos. Você acabou de escutar pela Web Rádio Nova Fraternidade, Espiritismo em Foco. Você acabou de escutar, pela Web Rádio Nova Fraternidade, Espiritismo em Foco.